Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. E aqui é o chamamento de Moisés para liderar o povo. Esse livro foi escrito para os israelitas pouco antes da entrada deles na Terra Prometida. E Deus chama a todos nós. E o tema dessa palavra é: Deus insiste em nos usar. Não tem como fugir, o Senhor insiste na sua vida, na minha vida, em nos usar. Por isso que essa presença, ela vem sobre nós para nos encher, para nos fortalecer, que é a presença do Espírito Santo, para nos revestir, para podermos ir além das nossas expectativas. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade sobre certas coisas que a gente não tinha. Por isso, se você não tem, peça ao Senhor: Senhor, encha-me com a tua graça, com o teu Espírito, para poder avançar, ter autoridade. E só quando somos revestidos do poder de Deus, conseguimos ir além das nossas expectativas. E o Senhor nos chama todo tempo. Ele nos chama porque ainda há uma caminhada, há um projeto a ser cumprido na nossa família, na nossa casa, com os nossos irmãos, na nossa empresa, e ainda nesse mundo que precisa ser alcançado. Uma vez eu estava ali na 16 de março fazendo hora, esperando a Elisa, ela foi comprar alguma coisa, e a gente, o homem é difícil ir para a loja, né? Eu falei: não, eu fico no carro aqui mesmo. Então. E interessante que eu estava olhando assim, o movimento das pessoas passando, e eu falei assim: nossa, quantas pessoas precisam ser ainda alcançadas pelo amor de Deus, né? Quantas famílias passando problemas, quantas coisas acontecendo, por isso que o Senhor insiste em nos usar. E no livro de Êxodo 3, diz assim, no versículo 1: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver o que é isso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E no versículo 17 diz assim: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra aonde mana leite e mel. Há uma terra nos esperando. Por isso que, quando foi ministrado aqui, a pastora Márcia disse que nós possamos estar atentos e sempre preparado para viver esse ambiente dessa terra tão prometida, tão esperada. O pano de fundo do Evangelho é a eternidade, é os céus. Os céus estão nos esperando. Por isso, meu irmão, não perca a esperança. Deus já está lá preparando tudo para nós. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua situação, qual é o seu problema, mas tenha esperança em Cristo. E a primeira coisa aqui é interessante, que Deus, ele sempre olha para nós de uma forma, numa expectativa maior do que a nossa. Mesmo sendo fracassados como nós somos, mesmo nós temos deficiências, mesmo temos limitações, medos, mas Deus ainda insiste em nos usar. Por isso, não pense você que não tem potencial, porque o Senhor já viu em você potencial. Ele já olhou para você e disse: vou te usar. Meu irmão, Deus vai te usar. Se ainda você ainda não teve essa experiência, se prepare, porque o Senhor conta com você. Porque, sabe por quê? Várias situações, lugares, só você pode ir. Tem lugares que só eu vou poder ir, e ali o Senhor vai me usar para fazer o milagre acontecer naquele ambiente. Nós somos agentes de milagres. Nós somos facilitadores do Evangelho. Nós não podemos complicar o Evangelho. Muitas vezes a gente complica, né? A gente coloca obstáculo, não é dessa forma. Você tem que ver direitinho. Ah, meu irmão, seja um facilitador do Evangelho. Fale do amor de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o problema. Fala, olha, tem saída para você, tem saída para mim, teve para a minha vida, tem também para você. E o Senhor insiste em nos usar, por quê? Porque Ele é um Deus soberano. A primeira coisa, Deus é soberano, Ele vai fazer, e muitas vezes Ele escolhe quem Ele quer fazer, e você olha e fala assim, mas essa pessoa, ou sou eu que vou ter que fazer? Sim, porque o Senhor te escolheu, porque Ele é soberano. É interessante que Deus, Ele é o dono do universo, Ele vem com a sua presença, os céus se abrem, tudo acontece, a gente olha a natureza, é só olhar a natureza. O salmista falou assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a obra da sua mão. Nós olhamos cada... Eu fico olhando... tem um casal de BenTV que todo ano ele cria lá no poste, né? Em frente à minha casa, assim. Eles passam inverno e tal. E agora estão na época de... Estão refazendo o ninho. E eles gritam lá, BenTV! Né? Ele sempre está lá, todo ano. E eu fico pensando, ninguém deu aula de construção para esses pássaros, né? O João de Barro. Você vê cada coisa que o Senhor faz, porque o Senhor é soberano. E o Senhor quem faz tudo isso. E o passarinho, ele não deve nada a ninguém. Ele amanhece cantando. Já reparou isso? Porque ele está glorificando o nome do Senhor, porque ele é soberano. E o Senhor faz tudo isso. Mas quando o Senhor nos aciona para fazer algo e nos chama para uma responsabilidade, a gente já logo começa a colocar obstáculo. Meu irmão, Deus é soberano. Não adianta, Ele vai te usar. Não adianta fugir. Não adianta ir para um lado nem para o outro. O Senhor quer te usar nessa manhã. E nós gostamos de pensar que Deus é soberano, que Deus comanda todas as coisas. Mas quando Deus nos chama para algo, nós muitas vezes não admitimos e queremos que Deus faça com outro, né? Aquele versículo, Senhor, eis-me aqui, envia ele ali, né? Porque tem coisas que, assim, eu que vou ter que fazer, eu que vou ter que ir lá no hospital visitar, é eu que vou ter que orar para aquele endemoniado, né? Aí a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, para coisas boas, envia ele para as coisas piores. Não, meu irmão, o Senhor vai te usar, porque Ele é soberano, Ele já olhou para você, Ele já te disse, olha, eu farei algo sobrenatural na tua casa, através da sua vida. Interessante que muitas coisas, irmãos, só vai acontecer se nós fizermos. Não adianta outro. Se Deus prometeu para você e te chamou, é por você que vai passar. E a gente fica deixando para o outro, né? Você vê a história de João Batista. Ele veio abrindo o caminho no deserto, pregando o Evangelho, desde o ventre da mãe, ele já estava agitado, né? E o que acontece? Ele cumpre o chamado de abrir o caminho para Jesus. E eu sempre penso, e nós somos assim, muitas vezes nós atrasamos o que o Senhor quer fazer e... O milagre não acontece na nossa vida, ou na nossa família, ou em certas situações, porque a gente atrasa o milagre, porque o Senhor já falou que vai passar por você, é você que vai orar, é Deus já te deu autoridade, é você que vai governar sua casa, é você que vai comandar o ambiente, e a gente deixa para outro, vai deixando passando, e o milagre não vem. E João Batista, ele abre o caminho, e ele cumpre o chamado do profeta, que ele tinha que ser. E eu sempre fico pensando o seguinte, se João Batista, no meio do caminho, resolve, por um tempo, se afastar do chamado que ele foi. E acontece conosco, né? Imagine João Batista resolve ir para Jerusalém, ficar nas noitadas de Jerusalém, né? Curtir aquele negocinho de fumaça que eles fumam lá em Jerusalém, né? Ele cisma de resolver e atrasa o caminho, e atrasa o caminho do Evangelho, do projeto de Deus. Por isso o Senhor insiste em te usar, não abra mão disso. Nessa manhã nós sairemos daqui certo que seremos usados por Deus. Estaremos preparados para na hora que o Senhor nos acionar, Senhor, eis-me aqui, não envia ele não, sou eu mesmo que vou resolver, porque tu já me deu autoridade. Nós também temos mania de viver o ministério do outro, né? A gente está na igreja, ou no ambiente, ou na célula, aí não chega o líder, a gente fica preocupado, meu irmão, assume a posição que Deus já te chamou. Né? A gente sempre fala, olha o evangelho, o problema, ainda não chegou o pastor, ainda não chegou o presbítero, ainda não chegou uma autoridade. Irmão, você é a autoridade do ambiente, você é a autoridade da sua casa, você tem autoridade para ordenar e o milagre acontecer no nome de Jesus. Sabe por quê? O Senhor já te escolheu. Ele insiste porque ele é soberano. Você vê a história de Jonas, não adianta fugir. Jonas tenta fugir para um lado, para o outro, compra passagem para ir para outro lugar, mas não teve jeito. Você que é profeta de Deus, não vai adiantar viajar para outro lugar. Viaja para onde o Senhor está te mandando. Viaja na presença do Senhor, porque ele é soberano. Deus é soberano. A história de Jonas vai falar sobre isso. E Deus tem um chamado pessoal para mim e para você. Há uma missão que somente você e eu que vai ter que cumprir, com a experiência da sua vida, com as coisas que você já passou, com a sua experiência pessoal, com a sua realidade. Não espere que Deus o fortalece ou force a cumprir uma ordem. Cumpra hoje no nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa manhã indeciso do seu ministério, você já vai sair decidido no nome de Jesus. Você é um escolhido de Deus. Não espere outros, se apresente, bota à disposição a presença do Senhor e ele cumprirá o chamado na sua vida. Glória a Deus. Então a primeira coisa é isso, não adianta fugir. Deus é soberano, ele vai fazer. Por isso que muitas vezes Deus não age na nossa necessidade, ele age na vontade dele. Não é no diagnóstico que veio errado. Nós já tivemos agora, já falei aqui de púlpito, um diagnóstico brabo lá em casa, lá com meu cunhado. E ele, o mais alegre da família e tal, e veio um diagnóstico muito forte para ele. Não importa, eu fui lá conversar com ele, ó, não, descansa no Senhor, tu está preparado? Tu não quer ver Jesus? Então se prepara, né? A gente quer ver Jesus, mas na hora que chega a hora, a gente fica com medo. Não, meu irmão, fique preparado. A pastora ministrou aqui, Senhor, ajuda-nos a estar preparado para ver a tua glória, viver o que você, que o Senhor quer para nós. Então se prepare, descanse o coração, deleita-te no Senhor e fique tranquilo que o Senhor não perdeu o controle das situações. Não importa as circunstâncias, não importa o sistema, o ambiente político, não importa o ambiente, o vento que vem sobre a nossa vida, o Senhor não perdeu o controle. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí forte aí? Glória a Deus. Então, meu irmão, na hora que Deus te acionar, não questione, porque ele é soberano. Senhor, é desse jeito mesmo? É desse jeito. É assim que eu vou fazer o milagre na sua casa. É assim que eu vou fazer na sua vida. Porque o Senhor insiste em nos usar. Porque Deus deseja completar uma história sobrenatural na nossa vida. O Senhor tem uma história a cumprir. Deus insiste em nos usar porque ele quer fazer toda a história que ele prometeu na sua vida cumprir. E seria tão assim sem graça a história de Moisés, né? Quando a gente vê a história de Moisés lá do princípio, né? Que tinha que ia matar as crianças e a mãe faz um cestinho e coloca ele e joga lá no riacho, e a irmã acompanha. Vocês conhecem um pouco da história de Moisés, que é formidável, mas seria muito sem graça a história dele se não tivesse tudo isso que aconteceu na vida dele. E muitas vezes a gente passa por certas circunstâncias, certos rios, né? Certos problemas, certas situações, é porque o Senhor ainda não cumpriu a história. Parece que está difícil, não acontece. Estou orando para o meu marido há 15 anos, estou esperando um milagre na minha vida há 5 anos. Meu irmão, continue esperando que o Senhor vai cumprir a história na sua vida. Aquele homem estava paralítico lá na cama, esperando alguém colocar ele na água, há 30 e... quantos anos? 32 anos, ou 30 e poucos anos. E ele... chegou o dia dele, meu irmão, vai chegar o seu dia, o Senhor vai passar e resolver. Por isso que nós temos que insistir, não desistir, não desista, persevero, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, guarda o que o Senhor já te deu, viva nesses ambientes. Muitas vezes nessa manhã, como a presença de Deus veio, já é o suficiente para nós guardarmos e ainda viver essa semana, lembrar desse domingo da manhã que o Senhor veio e nos visitou de forma extraordinária. E o Senhor é tão bom que nós somos tão vacilantes, tão de forma, a gente adora o Senhor do nosso jeito, como um ritual, vem no domingo da manhã, ou no culto da tarde, ou cumpre, vai na célula por ir, mas o Senhor é tão bom que Ele vem com a sua graça e abre os céus e vem sobre nós. Nós temos vivido isso lá na expansão, a gente leva algumas, outro dia tive uma reunião até com os obreiros lá, irmão, vamos fazer direito, vamos fazer melhor, que o Senhor é tão bom, mesmo sendo vacilante, Ele abre os céus e vem sobre nós. Por isso, meu irmão, desfrute da graça de Deus, porque Ele quer te usar. Ele tem projeto ainda nesse mundo, Ele ainda não veio cumprir tudo, nós já passamos a pandemia, já vencemos tantas coisas, porque o Senhor quer te usar para fazer coisas maiores. E Moisés, ele vive isso. Se ele tivesse negado a voltar ao Egito, seria apenas uma história. O Senhor se manifesta para ele, e ele entende e volta e cumpre o chamado. E na hora que você for acionado, e o Senhor te mandar fazer algo, e alguém vai rir da tua cara, você só vai falar assim: olha, o eu sou mandou vir aqui resolver o problema. Basta o nome de Jesus. Não tem fábula, não tem varinha, não tem sal grosso, não tem pacote, não tem nada disso. É o nome de Jesus que é poderoso. É o nome dele que resolve as circunstâncias. É o nome dele que é sobre todos os nomes. É ele que é o médico dos médicos. É Ele que dá a última palavra, é o nome de Jesus que vai ser o suficiente. Não é uma lâmpada mágica que vai aparecer alguém lá para fazer, não. É o nome de Jesus que é poderoso para resolver os problemas. Qual é o seu problema? Você já falou para Ele o nome de Jesus? Já apresentou Ele o Deus que você serve? E dessa forma você vai receber o milagre de Deus nessa manhã? E Deus quer completar uma história e dar-lhe um sentido na nossa vida. Jesus, Ele não nos livrou da escravidão, do pecado, para vivermos como uma pessoa mais ou menos egoísta, média. Não, Deus nos chamou para fazer algo maior, não ficar esquentando o banco de igreja. Hoje não tem banco, né? Esquentando a cadeira da igreja. Antigamente tinha aquele banco duro, né? Era difícil. Hoje a gente vive amor do meu, ar-condicionado. Meu irmão, viva o Evangelho. O Evangelho está... Deus é bom demais para nós. Você pode virar para o irmão e falar assim: Deus é bom demais para nós. Fala com ele aí, para ele lembrar disso. Deus tem cuidado de tudo isso. Então, Deus não chamou para a gente ficar no banco. Ele não chamou para nós ficarmos sendo homens e mulheres pedintes na escada, com chapéuzinho, pedindo esmola. O Senhor tem coisas grandes para a nossa vida. O Senhor tem coisas melhores. O Senhor, agosto já acabou, o mês do desgosto, que ninguém fala. Não, já vencemos ele, aleluia, glória a Deus. Ah, ainda há uma expectativa, o ano já está acabando, parece que está rápido, mas o Senhor ainda tem milagre na sua casa, no nome de Jesus. Não porque eu estou falando, porque o Senhor é fiel. Se você lembrar lá do princípio, na virada do ano, que você prometeu, falou que ia fazer, e se for olhar lá, olha, se tiver 7 itens, nós cumprimos 2 ou 3, né? Mas o Senhor é fiel, Ele cumpre todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele está lá nos esperando. E hoje Ele está nos abraçando, dizendo: eu quero te usar no nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós não vamos ser homens e mulheres ficar à mercê do meio do caminho. Nós vamos experimentar o poder de nós, o poder de Deus em nós e através de nós. Deixa Deus fazer o milagre na sua vida. Por isso, abra o teu coração nessa manhã de forma extraordinária. O Senhor está aqui dizendo: olha, há algo maior para a nossa vida. Eu quero estar chamando a equipe de louvor aqui para se posicionar. E nós vamos ter um momento de ministração no nome de Jesus na nossa vida nessa manhã. E você que precisa ser tocado pelo poder de Deus, que ainda precisa de uma resposta esse ano, sairemos com a resposta nessa manhã. Nós vamos aproveitar o ambiente de Deus sobre nós nessa vida, nessa manhã, e Ele virá nos tocar. Fica de pé nessa hora, nós temos um tempinho. A pastora Márcia vai estar me ajudando aqui, e nós vamos estar falando de Deus para nós buscarmos dEle o que a gente precisa de resposta ainda. Por isso, Deus é soberano. Deus insiste em te usar, porque Ele ainda tem uma história cumprindo a sua vida, porque Deus importa com as pessoas. Ele insiste em nos usar porque tem pessoas precisando de nós. Há muita gente ainda precisa ser alcançada pelo poder de Deus. E é através da nossa vida. O Senhor nos chama para uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Se você está acomodado, Deus vai te falar nessa manhã o que você precisa fazer. Nós vamos estar adorando o Senhor com um cântico. E nós vamos estar vindo ao altar e pedindo ao Senhor: Senhor, o que ainda precisa na minha vida ser mexido para eu ser usado mais ainda? Se você já é usado, o Senhor quer mais ainda te usar. E se você não está no meio do caminho, o Senhor está nos chamando nessa manhã para dizer: olha, ainda há coisas sobrenaturais. O ano não acabou, ainda tem coisas para nós alcançarmos. Tem projetos ainda que estão na gaveta, que vai sair da gaveta no nome de Jesus. Tem coisas ainda que precisa ser mexida. E o Senhor está insistindo, dizendo-nos nessa manhã: eu quero fazer um milagre. Eu vou te usar, não adianta fugir.